chega de clamar em alta voz, chega de dizer que não tem jeito. Nossa vida é mesmo assim, nem sempre vai tudo bem, mas não quer dizer que a luta está perdida. Chega, porque se desesperar, se do alto céu alguém vai vir pra te ajudar, tuas lágrimas de dor não vão cair pelo chão, pois teu Deus irá colhê-las com suas poderosas mãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem ao amanhecer. Teu sofrimento pode ser tão grande, mas Jesus Cristo logo vem te socorrer. Veja, hoje é noite, meu irmão, mas nem sempre as trevas vão te incomodar. É promessa de Jesus, amanhã o sol irá brilhar e você irá sorrir, nunca mais irá chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem ao amanhecer. Teu sofrimento pode ser tão grande, mas Jesus Cristo logo vem te socorrer. Oh, oh, oh. O choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem ao amanhecer. Sofrimento pode ser tão grande, mas Jesus Cristo logo vem, mas Jesus Cristo logo vem, mas Jesus Cristo logo vem.